O paredão dos paredões chegou. A espera acabou. Ele está aqui. Paredão VIP. Tocando todos os ritmos com a mesma qualidade e pressão. Este é o consagrado Paredão VIP. Com um projeto e um visual exclusivo. Ele chega mostrando quem manda no Pará. Tudo pronto, meu patrão Wilson. Vamos botar pra cima. DJ Ian Show, o top do som automotivo. É com vocês, meus fãs! Arrepia, paredão VIP! Manda ver! Quando a banda toca, o povo pede. Bota o som, então, irresistível, o swing. Quando a banda toca, o povo pede. Bota o som, então, irresistível, o swing. Quando se entrega, não quer mais parar. Vem no balanço, pode se jogar. Prepare seu corpo, começa a mexer. Surge do cavaco.com. Paredão VIP, nada se compara a essa emoção. Santinha, cadê o gritinho das minhas Santinhas? Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. E canto mais alto que puder, Salvador. A Santinha perdeu o juízo. Quando bebe, ela é um perigo. Santinha perdeu o juízo. Tomou uma engata e ficou louca. Quem gosta do Léo Santana, tira o pé do chão, vai. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida, Santinha. Let's go, baby. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida, Santinha. Hoje do cavaco, bom. Eita, porra. Vem com nós, vem que vem. A Santinha perdeu o juízo.

te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Só quero amar, só quero amar, só quero amar. De jeito maneiro, não quero dinheiro, quero amor sincero. É que eu espero, grito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Espero para ver se você vem. Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem, eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo. Dá um abraço no teu amigo cachaceiro. Sai do chão. Uma semana inteira pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Só quero amar, só quero amar, só quero amar. Tá de boa! A maior tecnologia automotiva chegou. Este é o Paredão VIP. Se olhar pra trás, vai ver que hoje estou melhor do que você. Olhando no meu rosto, só vê sorriso. E dentro do meu peito só tem amor. Paredão VIP! Eu disse que perdeu a chance que a vida lhe deu. Cuspiu no prato que você comeu. Agora vem dizer que mudou. Chora e diz que tá arrependida. E modesta parte eu estou feliz. Quem tá feliz com o safadão? Mão pra cima! Eu tô de boa! Eu tô de boa! Vai passando de fininho, eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa! Vai passando de fininho, eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa! Passando de fininho, eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa. Parou, gente. Camarote Prime, um beijo. Se olhar pra trás, vai perceber. Vai ver que hoje estou melhor do que você. Olhando meu rosto, só ver sorriso. E dentro do meu peito só tem amor. Aqui só tem amor. E perdeu a chance que a vida lhe deu. E cuspiu no prato que você comeu. Agora vem dizer que mudou. Chora e diz que tá arrependida. Axé Uberaba, você tá feliz curtindo o safadão. Então levante a sua mão agora e diga assim, ó. Eu tô de boa, vai. Eu tô de boa. Pessoa. Eu tô de boa. Vai passando de fininho, eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa. Vai passando de fininho, eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa. Joga energia lá pra cima, tira o pé do chão. É 100% muito louco. Um, dois, tira o pé do chão. Vai. Paredão VIP, tocando sempre em alta performance e perfeito som. DJ Ian Show, o DJ top dos tops. 10% de Red Bull, 10% de água e coco. No 3, tira o pé do chão. 1, 2, 3, vai! E louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Tá 100% muito louco, louco, louco, louco, louco. Libera geral que é tudo nosso. Libera a energia, deixa o som te dominar. Hoje a festa promete, não tem hora pra acabar. Esquece dos problemas, se estou no Xandão. A noite é da pirita, hoje a noite é do gastão. O sapatão não é dia de gente sangue. Cadê os cachaceiros do estado de Minas Gerais? 10% de Red Bull, 10% de água e coco, 80% de whisky. Quem tá? Tô 100% muito louco, louco, louco, louco. Ô, louco! Libera a energia, deixa o som te dominar. A festa promete, não tem hora pra acabar. Esquece dos problemas, o estouro chegou. A noite é da pirita, hoje a noite é do... Cachaceiro, copo levantado, copo levantado. Levanta o copo. 10% de Red Bull. No refrão, joga pra cima, tira o pé do chão. Um, dois, três, agora. Louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Tô sempre muito louco, louco. energia, deixa o som te dominar. Hoje a festa promete, não tem hora pra acabar. Esquece dos problemas, se estoura o Xangão. A noite é da pirita, hoje a noite é do gastão. O sapatão não é dia de gente santo. Cadê os cachaceiros do estado de Minas Gerais? 10% de Red Bull, 10% de água e coco, 80% de uísque. Que tá? Tô 100% muito louco, louco, louco, louco. Vai, Violino, mostra pra seu poder. Pra cima, meu paredão VIP! Esse é uma vibe. Liga agora. Paredão zangado, grave tá batendo, médio tá no talo, corneta tá doendo. Pega a metralhadora. Tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão no tra, tra. Yeah.